Não quero mais esse amor no peito, uma dor me machucar. É um tormento esse amor. Amado, talvez tenha que.